A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max Os Matinhas, as melhores quinquilharias. E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Após uma série de pesquisas na minha... Eu ainda tenho uma enciclopédia Barça. O Wikipedia acabou com as enciclopédias, Eu né? tenho, cara. Ela ataca a minha rinite ao extremo, mas ela está lá firme, forte, empoeirada e cheia de ácaros. Eu concluí uma coisa, Walter. As nossas vidas profissionais e ordinárias de hoje, elas se devem muito a uma idade específica. Vejam vocês. Estou falando dos 14 anos. Você se lembra que era ali nos 14 anos, principalmente nos anos 80, que nessa idade era possível, isso para não dizer obrigatório, um adolescente tirar a carteira profissional Exato. E se embrenhar num primeiro emprego, ela não é? Eu odiava aquilo, o que eu queria mesmo era tirar a carteira de motorista, mas não, me forçavam a trabalhar. E geralmente esse primeiro emprego era mal pago. O meu, por exemplo, que foi atendente de lanchonete, era funcionário do palhaço Ronald, ele me pagava incríveis 2 cruzados de novos e 54 centavos por hora. Aos 14 anos eu fazia hambúrgueres, o que não estava nos meus planos infantis, obviamente. Aliás, a maioria dos pirralhos tinham a ilusão de serem, né, jogadores de futebol. Todos nós, obviamente, antes dessa idade fatídica de 14 anos, a gente sonhava bem alto e tal. Mas, na verdade, a gente substituiu todos esses anseios por office boys, estoquista de loja, lavador de carro, entregador de panfleto, narrador de carro da pamonha, que tinha um brother meu que narrava carro da pamonha. Catar ferro velho na rua. E você, Walter, o que você desejava ser quando crescesse? A ambição realmente não fazia parte da minha infância. Acredito que eu queria ser motorista de ônibus. Sério? Sonho esse que foi abortado quando eu percebi que eu não podia andar de ônibus. Você queria ter aquelas bolinhas assim pra botar no banco, pra ter aquelas bolinhas de relaxar não, as costas? Não, é fuxico. Queria uma capa de fuxico. Então, aí eu desisti dessa ideia porque sempre quando eu entrava no coletivo, eu vomitava. Ah. Me lembro uma vez que eu fiz uma viagem com a minha mãe e com meu pai pro Paraná. Uhum. Malandro, eu fui vomitando daqui até lá em cima da minha mãe. Eu azedei aquele ônibus. Nossa. De um jeito. E eu, quando a gente chegou lá na casa do meu tio Alfredo, no Paraná, cara, era uma situação, eu fui conhecido por todo o norte do Paraná como azedinho naquela época. Mas voltando aqui ao assunto do McDonald's, não era você que espirrava na chapa? Sim. Só pra ver o achei! Que dava uma perdigotada ali, aquela mistura de saliva e catarro caindo em cima da chave. Quase que você altera o jingle, né? 2 hambúrgueres, alface, catarro, queijo, molho especial, cebolinha, picles num pão com gergelim. Atim! Que o teu sonho era ser motorista de ônibus, o meu era ser frentista de posto de gasolina. Por quê? Porque eu curtia muito aquele macacão dos frentistas. Então eu achava que o frentista era o mais perto que eu podia chegar de uma roupa de um piloto de Fórmula 1. Então eu queria ser frentista. Caramba, que ambição, hein? Mas a gente até pode lamentar essa desventura de hoje não termos realizado aí os sonhos de motorista de ônibus, ou alguns poderiam querer hoje estar com as burras cheias de grana por conta do futebol, né? Ou, por que não, dentro de um cockpit de Fórmula 1? Também pensei no outro lado da moeda, né, cara? Aquelas crianças que já, quando eram pequenas, elas eram artistas já, né? E ficavam saracoteando ali frente às câmeras, vendiam disco, e faziam com que 10 entre cada 10 crianças desejassem voar naquele lindo balão azul. Onde será que estariam esses mini-astros, hein, Walter? Cadê o Toby do Balão Mágico? O que estaria fazendo hoje aquela Areta, que era do ZY bem bom? Cara, a Areta, eu era apaixonado pela mesmo? Areta. Filha da Vanusa, inclusive. E vida tem... que ela não levava, hein? Com a mãe cantando o hino dentro de casa. Treinando o hino, imagina ela treinando. Tinha também a Duda Liro, né, que era uma puxa-saco da Xuxa, que fim será que levou aquela moça? Ou o Juninho Bill, o Fera Neném, né, que se fosse presidente, a gente ia se dar bem, segundo ele. Todos eles tiveram um fim igual você, Walter, que queria ser narrador da 89 FM na adolescência e agora virou um narrador de bingo de véia. Sabia que o Mike do Balão Mágico é filho do Ronald Biggs? Sim, o famoso assaltante do trem inglês pagador? Sim, sei, me lembro muito bem. Só e assim que ele teve sucesso. A Simone, que hoje é celebridade na quinto escalão, e o Jairzinho continua cantando aí em churrascaria. Sabe que esse tema de hoje, sobre as guinadas pra baixo nos sonhos de carreira, ele surgiu do seguinte e-mail que a gente recebeu, abre aspas, é assim: olá pessoal do Agente 86, sou estudante de comunicação social e estou preparando um trabalho onde vou falar sobre algumas figuras secundárias da TV que sumiram da mídia. Será que vocês, que são mais aprofundados com essa história de lembranças da infância, poderiam me ajudar a localizar o rapaz que era o garoto Juca do programa Bozo? Beijos, Annalise. O Annalise, a resposta é o seguinte, minha flor: eu não tenho a menor ideia de onde foi parar o garoto Juca. Há indícios de que ele largou o Bozo e foi viver lá em Neverland com o Michael Jackson, né, cara? Eu acho que o Walter deve saber. Tem ideia, Walter? Então, o nome do garoto Juca, obviamente, não era Juca, porque existia ali uns 4 a 5 deles, né? Realmente teve vários. Mas tinha um mais loirinho, que acho que ficou mais tempo, né? Não, um deles, um tal de Fernando Pavone, virou baterista e tem um vídeo dele no YouTube. Olha só. Você tá falando aí, ficou mais tempo, né, junto ao Palhaço Feliz. Foi o Rodrigo Ratan. Rodrigo Ratan. Eu achei ele, alguém, o nome dele no Facebook, mas o cara não respondeu aos meus apelos pra dizer o que fazia da vida. Ô, Annalise, faz o seguinte, ó, substitui aí no seu TCC o garoto Juca pelo Bacana. Boa ideia. Esse eu sei que virou piloto de avião lá nos Estados Unidos. O Bacana virou. Bacana virou piloto de avião. Inclusive tem um episódio do Agente 86, do Armação Ilimitada, né? Onde o Bacana ficou famoso. Então, há um tempo atrás, ele era um dos mutantes naquela novela tosca lá da Record. Acho que é melhor então ele pilotar avião mesmo. Ah, é, se eu fosse ele, voltaria para os Estados Unidos e encararia um 737. Então, mas o garoto que entoava, eu sou o Toby, não me canso de cantar. A gente achava que esse era um nome bacana, Toby, Mike, eu inclusive... Eu achava que sempre fosse nome de cachorro, Toby. Então, mas era legal um garoto ter esse nome. Mas na verdade, o nome do Toby era Vimerson Cavanilas. Meu Deus. E ele hoje é ator de teatro B, vejam vocês. Agora, outras ex-crianças prodígios ainda tentam a vida artística também, cara. Porque dessa galera do Trem da Alegria, o Juninho Bill que a gente falou, ele trabalha hoje, cara, numa produtora argentina, a Quatro Cabezas, que inclusive é a criadora do CQC. E também tem um blog muito estranho que chama A Ordem Oculta. Mas é uma seita? É nome de seita, isso. É, nome de seita, mas tem uns posts bem misteriosos que envolvem personagens bíblicos e situações na vida real. Já o Luciano, que era aquele meio cabeludinho que cantava também com eles, hoje ele tá tentando a sorte também, cantando em barzinhos por aí e tal. E até pouco tempo atrás ele tocava na Legião Urbana Cover, meu Deus. A Patrícia, que depois adicionou o sobrenome Marx, ela teve até certa audiência, né, ali, tipo anos 90. E também o Trem da Alegria tinha a Vanessa, né, que casou com o Luan, daquela dupla Luan e Vanessa, meu Deus do céu. Não me lembro disso. Eles cantam músicas católicas aí e tal. Lembra daquele conjunto de gostosinhas, a Patotinha? Sim. Uma das moças ainda aparece com constância aí na TV. Ela é uma daquelas vendedoras de qualquer coisa lá do canal Shopping. É mesmo, cara. Eu já vi a Cacalina. Cara, eu tenho um bode disso, malandro. Eu fico pensando no tipo de pessoa que compraria, fica assistindo aquele canal comprando. Você, ouvinte do Agente 86. Se você alguma vez na vida comprou alguma coisa no Shopping Tour, desliga essa porcaria de computador e nunca mais nos ouça, pelo amor de Deus. Dá uma sacada pra vocês virem, pelo menos a Katia Lee que está por lá. Ô Alexandre, você sabe quem é o Edivan Rodrigues da Silva? Não tenho a menor ideia. Lembra do Buiu? Sim. É o Buiu, cara. O Buiu foi um outro talento brilhante. É, infantil. O Buiu ainda está na Praça É Nossa. Eu falo com um peito cheio de orgulho, que há muitos anos não coloco meus olhos na Praça É Nossa, né? Porque, afinal de contas, lá é o cemitério de comediantes vivos lá no SBT, não é verdade? Conjunto de zumbis da comédia ali na Praça É Nossa. Outro que deve ter passado e foi abandonado pela agência de talentos brilhantes, lembra disso? Lembro. Foi o Ferrugem. hoje ele tem 47 anos. Nossa, cara, o Ferrugem é velho. É, tá todo enferrujado. Inclusive, ele fez uma ponta no filme O Palhaço. Todas essas crianças, assim como ocorria com o Menudo, assim que a voz ameaçava engrossar, já ficavam descartáveis. Se cuida, viu, pequena Maísa, porque a hora que der a tua idade também, você vai pro mesmo buraco que todo mundo. Porque o Menudo era via de regra, que aos 14 anos, o cara tinha que sair. 14 quando a voz engrossasse? 14 anos. Se eu fosse ele, eu tirava os testículos pra voz engrossar. Mas aconteceu com todo mundo, então, ou seja, os 14 anos destruíram sonhos tanto da gente como dos famosinhos. Ouvintes do Agente 86, vai lá no Facebook, dê um curtir na nossa fanpage, que sempre a gente posta ali os futuros assuntos do Agente 86, dá pra vocês saberem antes e mandarem histórias. Também no e-mail falecom@agenteem86.com.br, mandem as suas sugestões de episódio para este podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Outra que mandou e-mail e tem uma boa história é a Ana Beatriz, entre aspas. Olá. Só eu me lembro, ou mais gente se lembra da Luciana, que era prima da Simone? Eu não me lembro, não. Eu me lembro, me lembro, do Balão Mágico. Continuando aqui, um tempo atrás eu fui a uma clínica, eu não, ela, né, a nossa ouvinte, fui a uma clínica médica. Qual não foi a minha surpresa quando me deparei com ela trabalhando lá no consultório? Reconheci de bate-pronto, pois até o disco de vinil dela eu tinha. É mesmo, cara. A Luciana tinha um disco só dela. Só dela, exatamente. Eu me lembro. Só que ninguém acredita, mas ela não era médica e nem paciente. Ela era recepcionista da clínica e que coincidência enorme, porque eu também sou. Quem diria uma ídola da minha infância, hoje companheira de profissão. Um beijo, Ana Beatriz. Ana, você está fazendo caminho inverso, né? Possivelmente você vai acabar como astro mini, só que vai ser ali numa vida tipo Benjamin Button, né? Velho?